Alo, ești microfonul pe spectrul meu. Roger, Delta 3. Azul 2712, autorizado decolagem em pista 10, vento 150 graus 079. Decolagem autorizada, pista 10792. 259, pronto para cópia. Autorizado Salvador Guarulhos, 360, via o Brasil 10, Taubaté. Decola pista 10, curva direita da El Leda Motiva. Controle Salvador 120.8, transponda 5417. Whisky Yankee Uniforme, autorizado ingresso na 197, reporte alinhado e pronto. Azul 2712, decola 18, controle 1208, bom pouco. Graças a Deus. Controle, esse é o Azul 2712. 712, contato radar na decolagem, suba, viu, sai da Conde para o nível 170. Conde 170. Bruno 705, aciona identificação dessa via, chegada BF para 4.000 pés, ajuste 1016. Whisky Yankee Uniforme está autorizado decolagem. Da pista 117, vento 160 graus 079. Whisky Yankee Uniforme, decolagem 20, controle 1208, com voo. Câmara 208, boa noite. Controle, muito boa noite, esse é o Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme. Possível conforme autorizado, serviço vigilante. Conforme autorizado, serviço vigilância, o Whisky Yankee Uniforme. Agora sim, contato radar da decolagem, suba via saída da EL para o nível 400. Para o 400, na da EL, Whisky Yankee Uniforme. São Salvador. São 3897, passando o zona 60, chame Recife, 1251, secundária 1395. 380, via Pendulum 7 para Brasília, decola da 10, curva direita, árvore elefa, 5433, 1208. Correto, portão 9. Portão 9, chamarei. Olá, Salvador, boa noite, Azul 2781 com informação Papá, a vitória da conquista. Azul 2781 autorizado, Salvador conquista 180, conforme rota, recola pistão 0, curva à direita, saída A, transição elétrica, controle 120.8, transponda 5434. Da conquista, nível 80, conforme rota do outono, com curva à direita da pista 0. Arro Elefa, 12080, controle com 54234. 5434. 5434, transponder. Tátil 3, chefe. Só isso. Autorizado, suspeito, estacionamento, chefe. Ataque, segundo a minha patrulha. Ponte 3, autoriza. Aguarde para pushback e acionamento. Poxa, na 62. Guardando 62. Autorizado Salvador, ponto seguro, nível 100, Golf 677, decola pistão 0, curva à direita, saída coral, controle 120, décima 8, transponda 5427. Habilitado, abre o porta-taxi. Está pronto para o táxi? tarde. Boa noite, autorizado a linha decolar pistão 1-0, ventana 60 graus, para meia dúzia de nós. Autorizado a linha decolar da 1-0, boa noite, Equador. Como 705, dessa sem restrições para 2010, ajuste 1-0 no meio, está autorizado. O ILS aqui, pistão 0, reporte estabilizado. Reportado estabilizado, bom, 7-0. Na 45, decolar 232, chama controle 120, decima 80. 12080, boa noite, o gol 645. Voador, boa noite, o gol 645, passa 1800 pés na subida, quando possível por onde leita? Gol no 645, contato radar na decolagem após 2000 pés, autorizado direto leita. Fiquei após 2000, direto leita, obrigado, 645. Vai ter pronto para o cruzamento. Confirmando, 150 a bordo, Galeão, confirma a autonomia? 4-5 a bordo, autonomia 4-5. Oceaner 6259, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, QNH 1016. Direita, dia 2905, ponto de espera, Oceaner 6259. Para o táxi com 172 a bordo, autonomia 3 horas, alterna Uberlândia. 1823, táxi autorizado via parte 1, táxi em Índia, até o ponto de espera da pista 10. Torre 118, decimal 95, ajuste 10, 16, morro. 741, até o ponto de espera 10, condição 1895, boa noite, está 3282. Uno 705, complete a final, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. Torre Salvador, muito boa noite, o voo 705, estabilizado, final elétrica, excelente, zero. Foi 1705, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 10, 16. Aguardando com 16. Azul 2781, dados 3 para a posto de acionamento. Azul 2781, autorizada a posto de acionamento no 73, estou em pronto para o táxi. Vai em contato, 2781. A 3283 mantenha o ponto de espera. Mantenha a 3283. 705 avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 7 nós. Livre pouso no 0, voo no 705. Oceaner 6259, decolado às 36, controle 120, decimal 80. 00, Oceaner 6259. Controle. 7-1-2. 8 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantém nível 150, chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. Chame 259, 1800, da El. Azul 2712, copiou o controle? Positivo, copiou, passa Aracaju. Oceaner 6259, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Sobe via 360, Oceaner 6259. 3 ali, mantém pistão no zero. Alfa, caminha antes do backstage de Liege. Chame Torre 118, decimal 95, no ponto de espera, altitude altimetro 1010, 1.6. Altitude 3, parte principal, Índia, ponto de espera 18.95, chamarei, 2781. Paulo, Salvador, muito boa noite, 2705, lembrou? Paulo, 2705, boa noite, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, pelo antes da Juliette, 2705. Decolada 40, controle 120, decimal 80. 208, boa noite, está 30. Controle Salvador, está 3283, boa noite. Então, 3283, contato radar na decolagem, subazinho, saída árvore para nível 380. Saída árvore 380, está 3283. Chega mesmo até o ponto de espera da pista 10, via taxa principal e taxa suíça. Torre 118, decimal 95, no ponto de espera, o ajuste 10 no meio. Bônus 705, autorizando o táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, bônus 705. Oi, boa noite, Azul 2781, no próximo ponto de espera 10, está pronto. Azul 2781, autorizado ali, ainda com a pistão 10, vento no 50 graus, 7 nós. A linha decolada 10, 2781. Possibilidade de voar bote com a 6259? Com a 6259, mantém inicialmente o perfil da saída, temos tráfego na mesma saída aqui à frente. Frente. Boa, Elefa, tá 3283? Autorizado, Elefa, tá 3283. Tá, tomando Elefa, tá 3283. É manter pista 1 no zero. 781, decolada 43, controle 120, decimal 80. 1208, 2781. Minha 259, o centro solicita que voe por base. Por base, minha 259. Hotel Salvador, boa noite, azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem, se vazia, saída árvore para nível 180. Subir a via árvore, 180, 2781. Autorizada a decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Na 259, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 1351-3395, chame 629. Azul 2781, voe elétrico. Presente, né? Foi 2781. Três meia, controle. Na escuta, precisa. Como 36, contato radar na decolagem, mantenha por até 2.000 pés até a pista autorizada curva direita na frente de coral e ascensão para uma centena. Mantenha na reta até 2.000 após curva direita, saída coral. Então, 3283, chame Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 0, 288, chame 323, boa noite. 2781, voo Vitória da Conquista. Já presente Conquista, 2781. Boa noite, autorizado para o Galeão via rota de CT Irumi, apenas número 857 até Mon, nível de voo 340, saída da El, transição Irumi, da El Leda Irumi, transponder 5442, controle 120.8. Boa noite, FGL 0221, Papá, Lisboa, Excelente Level 350, Requested to be there. FGL 022, standby, copy, file level 350, QNH 106, 1 and 0. encaminha a sua identificação, desça via chegada Mário para o nível 050, ajuste o 0, 16. Mike Golf Max, possível. Gente, confirme a altitude que mantém? Gente, 500 pés, confirma? Gente, mantenha-se autorizado o cruzamento, ajuste permanece no 017, repete no através do farol da barra. Side of the air. What's going on? Look at you, where'd you copy? Sim, 781, chame Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260.0288, Recife, 2781, boa noite. Initially, you're supposed to do 44. Runway 10 left, the cross turn left, Momo, departure, Mikey Oscar, departure, GBT transition. Golfi, Echo, Bravo, India, Tango, transition. Salvador, 10.8, score code 5451. Portugal, Viva Civil, foi a sua destination Lisboa. Flight level 330, via Upper Zulu 44, departure runway 10, normal departure, shipping transition, departure frequency 120.8 and walk 5451, Portugal Viva Civil. Okay. After normal departure, Turn position to Delube position. Delta India Lima Uniform Bravo position. Golf Mike, prossiga. Delube transition. Move the parts of Delube transition. Roger, just confirmed the first transition was heavy. You change to Delube. Affirmative. Move the parts of Delube transition. Report to Eric Starapen Push. Roger, move the parts of Delube transition. Report to Alva 022. Salvador, boa noite. Vou para o terminal da para a autorização. Confirme para o São Salvador. Gol 1099, está no portão 8, para passar para a autorização. Bom. Gente, aguarde a copa, a gente tem o time de 1099. Afirmo, árvore transição, né? Ano 866 da presente voo de 1, desça para 2 mil pés, ajuste no 017. Está autorizado o ILS X-Ray pistão no 0, reporte estabilizado. Bruno 2000, no 017, chama estabilizado o ILS X-Ray, gol 1866. Comunicado, pistão 3197. 1705, pronto para cópia. Salvador Galeão, 360, via Opera 9857, conforme a rota do plano de voo. Decola pista 90, curva direita, da Eolida, faz Lida Irumi. Controle 120.8, transponda 5456. Gente, para ingresso no circuito de tráfego Xamé Torre agora, 118.95. Mike Ghost Mike, testagem de pouso, zona 7. Negativo, se possível, direto ao pátio da 5. 7, da presente, então, na parte final, para o pátio 5, ajustando 0 no 7, vento no 5, 0 graus, 8 nós, Mike Ghost Mike. Agora, acaba de bloquear Coral, seja esse radar encerrado, chame Ilhéus na frequência 120.1. Mike avistado, vento no 50 graus, 7 nós, aposta no solo controlado do patio. Índia e Alfa, até ponto 0, no ponto 0, chame torre 11895, o ajuste de altímetro na 0, não sei. Salvador, boa, no 0, na 9, situação 8, por direcionamento. Boa, na verdade. Força, no guarda do posto. Estou no cruzador, voo 1866. 1866, complete a sinal de chame Torre Salvador, 118.95. 1865, boa, ligado. Mike, é o forte frequência livre, boa noite. Oi, boa noite, voo no 866, duas milhas fora de acerto. Confirme? Voo 1866, obrigado aí, amigo. Voo 1866, Tráfego avistado, autorizado pouso 610, vento 60 graus, 07 mais. Fernando, pouso 610, voo 1866. Após o pouso da aeronave nacional, a linha mantendo zero. Era 2584, achando identificação dessa via chegada Mauri para o nível 050, ajuste 1017. Via chegada Mauri, até o 050, ajuste 1017. Ajuste 1017. 1017, ajuste até o ponto zero, na, lá, 295. Via Foxtrot, 1211, solo. Foxtrot, 211, com 1866 já. Autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 7 knots. Decolagem, boa noite, 66, taxi via Alfa, reporte em Chile. Boa noite, 66. Bono 099, autorizado aliária, manter pistão no zero. you are not going to perform the restriction of the departure moment. If they have to, they will vectorate your aircraft so you don't conflict with other aircraft approaching to Salvador terminal. So you can continue on normal departure and the loop transition without no restrictions on the climbing to flight level 330. Portugal 022, in spite of that, we have another restriction. If you can't perform the up restriction to climb to 2,000 feet, you can perform the other restriction, maintain 3,000 feet until 2.5 miles out of